Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Olá, boa tarde para todo mundo, tá começando mais um Criadores e Criaturas especial. Hoje o programa, como eu prometi na semana passada, é dedicado a dois artistas de peso, Titãs e AC/DC. O Titãs, que começou como um octeto, hoje é um quarteto só. Depois da saída do Arnaldo Antunes, da morte do Marcelo Fromer, da saída do Nando Reis e, por último, a saída do baterista, do Charles Gavan, agora o Titãs é um quarteto e toca com mais um ou outro músico convidado, inclusive um baterista. Então vamos começar o programa com uma cover bem legal dos Titãs, na época que eles ainda eram oito. Primeiro sucesso deles, Sonífera Ilha, você vai ouvir agora na voz do Moraes Moreira. Bom programa pra nós, vou prometer, já que no final o bicho vai pegar e a porrada vai comer aqui no programa, com covers bem pesados de AC/DC e de Titãs também. Mas por enquanto vamos devagar, vamos com Moraes Moreira cantando Sonífera Ilha. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho. Te liga pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido do gatinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Criadores e criaturas. Família, família, papai, mamãe. quando a filha quer fugir de casa. Precisa descolar um ganha-pão. Filha de família que não casa. Papai e mamãe não dá nenhum tostão. Família E, família A, família. Oiê, família E, família A, família, família. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, janta junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando o neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do bebê é estridente, assim não dá pra ver televisão. Família E, família A, família. Oiê, família E, família A, família. Mamãe vive com medo de barata. Papai vive com medo de ladrão. Jogar inseticida pela casa. Botar um cadeado no portão. Família E, família A, família. Oiê, família E, família A, família, família. Família E, família A, família. Oiê, família E, família A, família. Oiê. Criadores e Criaturas especial Titãs e AC/DC. Esse que você acaba de ouvir foi o Living Color, uma das melhores bandas do planeta, tocando Back in Black do AC/DC. Antes teve a Joan Jett and the Black Hearts cantando Dirty Deeds Done Dirt Cheap, também do AC/DC. Teve também o Planta e Raiz, do meu amigo Kiko Tupinambá. Um abraço pra você, Kiko. Planta e Raiz tocou uma cover bem bacana de Família. E abrimos o programa com Moraes Moreira, chacoalhando Sonífera Ilha. Bom, vamos em frente agora com uma coisa que você já está habituado a ouvir aqui na programação da Rio Sul Rádio. Gregorian, com uma versão bem bacana de Hell's Bells. Criadores e Criaturas. Satan, get you, or hell's bells. Satan's coming to you, hell's bells. criadores e criaturas. Me deixa. seja o que Deus quiser. Hoje aqui não importa pra onde vamos. Vivo agora, não tenho outros planos. E é tão fácil viver sonhando. Enquanto isso, a vida vai passando. Me abraça, me aceita. Criadores e criaturas. Com DJ Nandão. Criadores e criaturas de volta, vamos começar esse bloco então com uma música muito singular na carreira dos Titãs. É uma versão para Epitáfio, cantada pela banda Tangos e Tragédias, lá do Rio Grande do Sul. E essa música tem uma história muito louca, porque o Marcelo Fromer, guitarrista do Titãs, morreu durante a produção desse álbum. Só que o documentário dos Titãs, e a letra tem muito a ver com isso, né? Porque ele morreu atropelado e o refrão fala: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, devia ter amado mais, devia ter chorado menos e tal, enfim. Mas só que o Marcelo, ele participou da composição dessa música. No documentário dos Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, tem cenas dele dando palpite na composição da música, na linha de baixo, na linha de guitarra. Então, na verdade, é uma coincidência muito infeliz ele ter morrido e a letra acabou virando, na cabeça dos fãs, ficou parecendo que era uma homenagem da banda para ele. Mas, na verdade, ele ainda estava vivo quando a música foi composta. Inclusive, tem um poema em que essa letra foi inspirada, que se chama Instantes. Bom, com coincidência, sem coincidência, o fato é que a música fez bastante sucesso. Foi um dos grandes sucessos dos Titãs aqui, mais recente, um dos últimos, né? E agora você tá ouvindo, né? Já tá ouvindo aí no fundo, uma versão muito bacana com a banda Tangos e Tragédias. Vamos lá. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter me arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger. Criadores e criaturas. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue la mejor. quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque este amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, solo un cuento, fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue la mejor. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Não é o meu país, é uma sombra que prende e concreta. Do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que eu invento, que transforma e que acrescento a minha idade. Não é o nosso amor, é a memória que suja, a história que enferruja o que passou. Não é você, e sou mais eu. Adeus amor, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus meu bem, adeus, adeus. Rockin' and rollin'. Criadores e criaturas. Playing in the band, it's a long way to the top if you wanna run. Muito bem, criadores e criaturas, especial Titãs e AC/DC. Abrimos esse bloco com a versão do Tangos e Tragédias para Epitáfio. Depois vieram os Paralamas, que na semana passada foram homenageados e hoje estão homenageando, com sua versão aqui de Go Back em espanhol, mas com um trechinho da letra também cantado em português. Teve também logo depois a versão suave, acústica, de Rock and Roll em Noise Pollution, com a Roxanne Morganton. E, na sequência, nada acústico, nada suave, o Motorhead, com sua cover de It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. É, agora vamos começar a acelerar essa bagaça. Já começamos com Motorhead, vamos agora com a banda Knockout e sua cover 2 em 1. Diversão e A-A-U-U. O preço que ela cobra, que cobra em certas horas. Horas, isso é o que nos sobra. Fica frágil feito uma criança, só por medo ou por insegurança. Fica bem ou mal acompanhado. Não me importa se der tudo errado. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Às vezes tudo é fruto, fica arega atrás de diversão. Nada disso, às vezes nada importa. Ficar sóbrio não é solução. Diversão é solução, sim. Diversão é solução pra mim, pra nós, pra nós. Diversão é solução, sim. Diversão é solução pra mim. Diversão. A vida até parece uma festa. Ficar tranquilo com saúde é o que interessa. Ter amizade, harmonia no coração. A vida não tem graça, sei. Só que às vezes qualquer um já cabeça de álcool e fica dando mole, cheio de vacilação. Gosta de zoar, curte me divertir. Às vezes também relaxo pra refletir. Diversão, nada disso, às vezes nada importa. Fica só que não é solução. Diversão é solução, sim. Diversão é solução pra mim, pra nós, pra nós. Diversão é solução, sim. Diversão é solução pra mim. Exactly pretty, but ain't exactly small. Se você está ouvindo até agora, é sinal que você não tem preconceito e está feliz de eu ter rolado aqui um Sepultura tocando Titãs, Polícia, o maior hino dos Titãs, provavelmente, cantado aqui pelo Sepultura. Antes, por falar em hino, teve o Highway to Hell do AC/DC, outro hino do metal interpretado aqui pelo Quiet Riot. Contemporâneos do Quiet Riot, teve o Wasp, com sua cover de Whole Lotta Rosie, também do AC/DC, e abrimos a sequência com a banda Knockout e sua cover 2 em 1, Diversão e A-A-U-U. Galera, é isso. Semana que vem tem muito mais. Aliás, semana que vem é semana de eleição. Todo mundo aí bota a cabeça no lugar e não jogue seu voto no lixo. Faça alguma coisa por esse país que a coisa tá feia. Bom, e semana que vem os dois artistas homenageados, fechando a nossa trinca que começou semana passada com Paralamas e Police e hoje teve Titãs e AC/DC. Na semana que vem vamos mudar geral, radicalizar, e os homenageados serão Bob Dylan e Caetano Veloso. Garantia de ótimas letras e muito boas versões também. Levinhas, pesadas, tem para todo gosto. Galera, muito obrigado. Semana que vem tamo aí de novo. Um grande abraço. Valeu, tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.